revolta no dia da minha morte. Infelizmente não era o meu dia de sorte. Agonia constante, muita lágrima caindo. Não muito longe dali, os pilantras sorrindo. Vários tira, queima roupa, não dá pra escapar. Poucos minutos depois, muita gente vem me olhar. Muita gente ao meu redor, algo está me sufocando. Não consigo respirar, tem muita gente chorando. Vários manos, sincero, sofrendo de verdade. Outros chegam apenas na pura falsidade. Puta que pariu, eu não consigo me lembrar. Por confiar demais, eu não vou me levantar. Alguém me derrubou na mais pura pilantragem. É o que todos acham, mas agora já é tarde. Só devo desculpas, é pra minha coroa. Com a dor de perder um filho, ninguém fica de boa. Um casal de filhos estou deixando pra trás. Confesso que eu tentei e fui um bom pai. E aquelas fotos lá que ninguém dava importância, pra minha mãe, pros meus manos, agora são lembrança. Meu raciocínio lento, muito devagar. Quem foi que atirou? Não consigo me lembrar. O pilantra conversou comigo e me disfarçou. E quando eu percebi uma moto com dois caras parou. O de trás desceu e veio em nossa direção. Nem tirou o capacete, carregava algo na mão. Foi quando eu corri, muito desesperado. Muito escuro com muro alto, fechado, não sabia pra onde ir e nem pra onde correr. Entrei no barraco, lugar onde ia morrer, ia morrer. Quando eu percebi, o mano tinha corrido comigo. Os dois iam morrer, os dois estão fodidos. Mas não é bem assim, aquele era o meu dia. Pedi pra ele sair, ele não me atendia. O pilantra entrou, eu estava no quarto, não consegui reagir. Fiquei congelado, mas um guerreiro que cai, mais uma coroa que sofre. Infelizmente não era o meu dia de sorte. Uma dor muito grande na hora de eu nascer. O dobro ela sentiu na hora de eu morrer. Essa dor é bem pior do que qualquer tortura. Não tem tratamento, ela não tem cura. Nenhuma mãe quer enterrar o seu próprio filho, ainda mais dessa forma, vítima de um homicídio. Só agora a gente vê como é dura a despedida. Na mais pura pilantragem, o safado levou minha vida. Minha vida, minha vida. Aê Marquinho, descanse em paz, irmão. Nunca vamos esquecer de você.